Saiba que não tem razão de gostar tanto de ingleses. Sei que também nos portugueses tudo bom há de encontrar. Que também nos portugueses tudo bom há de encontrar. Que também nos portugueses tudo bom há de encontrar.